Vou meter a língua na sua boquinha, bebê! Tops da Ruxadeira. Levanta a mão pro alto, levanta a mão pro alto, levanta a mão pro alto. Vem comigo aqui, ó! Chupa gostosa, ô cambaciota. Chupa gostosa é uma coisa linda. Meter a língua na sua boquinha. Aprendi de tudo. Aprendi na faculdade, vou te ensinar agora. Yeah. E levanta a mão pro alto, levanta a mão pro alto, levanta. Que já chupou gostoso aí, vai. Chupa gostosa, vou na maciota. Chupa gostosa é uma coisa linda. Meter a língua na sua boquinha. Vem cá, bandida, fica maluquinha. Vai, vai, vai. Chupa, eita porra, gostosa. Tô na maciota. Chupa gostosa é uma coisa linda. Meter a língua na sua boquinha. Fica morena, fica maluquinha. Vai, vai, vai. Chupa, mãe. Chupa, mãe. Eu chupo a mamãe. Ai, vou meter a língua no céu da sua boca, mãe. Vai brincar assim, ó. Levanta a mão pro alto aí. E levanta a mão pro alto. Levanta a mão pro alto. Pra ficar gostoso. Eu disse chupa.